Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Manafix Podcast. Esse é o episódio de número 10 e hoje eu estou aqui com o Thiago Jaquelli. Olá, bem-vindos. Hoje no programa vamos falar do WMCQ, segunda rodada de WMCQ que aconteceram pelo mundo, com uma ênfase no que aconteceu em Curitiba esse último fim de semana. Pré-release e spoilers completos de Eldritch Moon, Lua Arcana, que vem aí, e o possível impacto dessa edição nos formatos construídos. Jaquelli, último fim de semana você trabalhou como caster do WMCQ em Curitiba. Conta mais pra gente. Então, esse fim de semana teve o WMCQ Curitiba Modern, e a partir da quarta rodada foi ajudado pelo nosso amigo Fadinha. Quem quiser ver o replay, tem lá, www.twitch.tv/manafixlive. Fazendo a minha melhor personificação de LSV, bom 0-2 drop vai fazer cobras. Eu joguei lá também, mas meu resultado foi pífio. Não fui participar do coverage porque o Fadinha pegou o assento do meio lá já e foi embora. Eu fiquei lá só servindo de cheerleader pra galera de Curitiba. Você devia ter perdido mais rápido. Devia ter perdido mais rápido, é verdade. Bom, pra quem tá curioso, né, a vaga foi levada pelo Alex Rodrigues, é isso, né, Jaca? É, Alex Rodrigues de Jundi. Ganhou do Rastaf, o Guilherme Merjan. E foi o Mirror de Jundi na final. Né, se eu não me engano, foi a transmissão mais longa, né? Foi a partida mais longa transmitida, né? Foi a partida mais longa. E no final, o último troll deu a última trollada. O que que faz a partida, o Mirror de Jundi, conseguir ser a partida mais longa da transmissão? O que aconteceu? O Mirror de Jundi é muita troca de recursos, né? Então, a vantagem vai para um lado, vai para o outro, dependendo do draw e dependendo do que acontece durante a partida. Então ela tende a demorar mais do que o normal. E também os outros matches que a gente botou na câmera, eles foram todos muito rápidos. Teve Living End, que comba rápido. Teve Ad Nauseam também, que é uma partida que vai rápido. Teve muito Merfolk nesse torneio. É sempre uma race, então ele sempre vai acabar rápido. Não tem muita interação, né? E o Jundi, que é um deck que tem muita interação, né? Interage muito com a mesa, com a mão do oponente e tal. E foi um mirror de Jundi, né? Então, é a interação pra todo quanto é lado ali. Então, era um Magic sendo jogado, né? Aquela coisa. Mata bicho, descarta carta e dano, e bate aqui um pouquinho, aquela coisa. Aqueles grinds de dano, aqueles grinds de vantagem. Mas realmente, meus jogadores, acho que por tratar da final da LCQ, de valer o tudo ou nada ali, né? De pegar a vaga pro Mundial, eu acho que também jogaram com bastante cautela, né? E vocês que acompanharam os outros WMCQs, o que que teve pelo mundo? Teve algum ganhador notável, algum jogador conhecido que garantiu vaga? Até onde eu vi no thread do Reddit, as pessoas mais conhecidas que ganharam as vagas foram o Lucas Blohon, na República Tcheca, e o Matheus Autokai na Eslováquia. De resto, são jogadores menos conhecidos. Alguns eu nunca nem ouvi falar. Eu não, realmente não conheço. Eu vi que saiu alguns WMCQs da Europa. Eu não reconheço também muitos desses jogadores que foram campeões aqui. O que vai acontecendo é a gente só tem mais um WMCQ pela frente. E a gente tem alguns países com uma corrida mais acirrada pelo jogador número 1, pelo posto de capitão. E os jogadores, alguns pro players que já são gold ou até platinum, que estão em segundo lugar em seus países, vão vendo a Copa do Mundo cada vez mais distante, cada WMCQ desse que passa. Né? Vendo esse metagame dos top 8 dos WMCQs, a presença do deck do Jundi, ela acho que voltou bem forte, né? Acho que depois do Modern ter se estabilizado, rolou os banimentos lá dos decks do Eldrazi, do Olho de Ugin. Aí o Modern foi se ajustando de novo. E nesse ajuste, parece que o Jundi conseguiu despontar de novo, né? Então a gente tá vendo. A gente teve aqui em Curitiba a presença de dois decks do Jundi no top 8. o único deck que repetiu, né? É, o nosso top 8 teve 7 decks diferentes. E só o Junte que se repetiu. Você não, me corrija se eu estiver errado. E no mundo inteiro, pode ver, tipo, até no WCQ da Turquia, teve 3 Jundes. Como a gente acompanhou o torneio quase todo, todas as rodadas tinham uma match na câmera e a gente fica sabendo de outras coisas, o metagame realmente tinha bastante gente de Infect, mas ninguém de Infect foi realmente bem. Eu achei que no mínimo teria o Winnenin, né? Tipo, ou o Top 16 ou algo parecido de Infect. É, a gente já discutiu num programa anterior, eu não lembro qual foi, que o Modern ele premia quem conhece muito bem o seu próprio deck. E normalmente as pessoas que têm mais experiência acabam indo jogar de Jund e se sobressaindo, porque o WMCQ é meio que um torneio aberto, porque 300 pontos anuais não é difícil você conseguir, né? Então muita gente acaba sendo outplayado pela skill do melhor jogador, não importa qual deck seja, né? Você concorda com isso, Fadinha, que o Modern é o formato que recompensa a habilidade do jogador? Não necessariamente. Ele recompensa a habilidade do jogador em um sentido, mas não no... Existem vários tipos de habilidades no Magic. Tipo, tem o deck building, tem o planning, onde você consegue ganhar vantagem construindo o seu deck, ou então escolhendo o seu deck para jogar determinado torneio, ou você pode ganhar vantagem simplesmente outplayando seus oponentes, jogando melhor do que eles, ordenando suas, sequenciando as suas mágicas melhor do que eles. E o Modern, ele faz você... Quanto mais você treina com um deck específico no Modern, melhor você sabe sequenciar as suas spells, as suas mágicas, para poder ganhar cada matchup específico. Agora... Nesse sentido, sim, o Modern valoriza quem, o skill do jogador. Mas no outro sentido, que é o sentido de deck building, não valoriza tanto, porque o formato é muito diverso, você dificilmente consegue escolher um deck que seja bem posicionado, que esteja bem posicionado, que consiga vencer dos top decks do formato, porque... Ou os top decks do formato são muito diferentes, atacam ângulos muito diferentes, e você não consegue montar um que ganha de todos eles, ou simplesmente tem decks demais para ficar e fica exatamente impossível montar alguma coisa que ganhe de todos eles. E também, e a mesma coisa vale para tunar cada um dos decks. Se você pegar um deck control, por exemplo, Jeskai, por exemplo, ou mesmo Jund, você não consegue tunar ele de uma maneira porque que você ganhe de tudo que você pode enfrentar, porque o formato é muito diverso e só tem um limite de cartas que você pode usar no seu deck. E as cartas fazem coisas que elas são boas apenas contra algumas coisas e não contra outras. Então, tipo, eu acho que o Modern, ele pode recompensar a pessoa a conhecer muito bem o seu deck, mas ele não necessariamente recompensa skill num nível maior, entende? É isso que eu tenho visto também. Eu fiquei curioso por essa opinião do Jaqueline, porque historicamente os profissionais têm uma postura muito negativa em relação ao Modern, de que é muito aleatório o padrão de resultados, dado que, como você mesmo falou, e esse foi o outro ponto que o Jaqueline fez, o conhecimento do próprio deck é talvez o mais importante, dado que até os decks mais reativos não conseguem se planejar para o formato como um todo. Você fica meio dependendo da sorte no caminho que você faz durante o torneio, dependendo da sua sequência de match. Tivemos, por exemplo, o Ed Nauseam fazendo um top 8, que ele sabia que se enfrentasse durante o Suíço um deck Infect, era muito difícil dele ganhar, né? E no Suíço não foi, ele enfrentou nenhum Infect, né? Sabemos que, a gente sabia, claro, que sabe, aqui tinha bastante gente com o deck. Então tem também esse fator, né? Mas eu concordo com o que o Fadinho falou, né? O seu conhecimento, para fazer sequenciamento de spells, é muito importante no Modern, ainda mais quando agora que ele está um formato, digamos assim, saudável, né? Que é um formato de... Não existe uma predominância de um deck, tem uma diversificação de decks muito grande. Então, você saber mesmo, assim, tanto saber como jogar contra o seu emparceramento é muito importante, porque às vezes muda, muitas vezes muda a sua postura, né, durante a partida. É, eu particularmente não gosto de Modern, porque, no meu ver, existe muito mais vantagem a ser ganha no Magic por você escolher o seu deck direito e tunar ele direito do que você sequenciar suas spells melhor e tentar outplayar os oponentes. Então, eu me sinto meio que nerfado, sabe, no Modern, porque como eu acho que isso seja mais importante, eu tenho mais experiência com isso e eu sou um pouco melhor nisso. E é provavelmente um sentimento que é compartilhado por muitos dos jogadores competitivos. Falando em Modern, já vai ser o formato da próxima temporada de PPTQ. Mas, já que a gente já cobriu bastante do que o Modern é hoje, a gente vai deixar para falar depois sobre como o Modern vai mudar, ou no mínimo como a gente espera que ele mude, com o lançamento de Lua Arcana Eldritch Moon, que a gente agora tem o spoiler completo, um pouco mais informada sobre como vão ficar os formatos daqui para frente. Eldritch Moon, quais que são os destaques da edição para vocês? Vamos começar pelo Wilson. Gostei bastante dessa edição, achei o power level dela alto, então acho que ela vai agregar muito, tanto quanto no T2 ou quanto para jogar Limited. Então ela vai casar, eu achei que ela vai casar muito bem com a edição anterior, com a Shadows Over Innistrad. Elas se completam, acho que, muito bem. É, a interação de espíritos e agora uma interação maior de zumbis também. Eu achei muito bacana essa edição, apesar de ter alguns pontos negativos aí, que acho que eu falo depois. Mas eu achei assim, vai ter uma interação legal. Eu ainda não estudei muito bem ainda o spoiler das cartas, mas eu tô vendo aí umas interações bem bacanas, desde do Delirium. Delirium, espíritos e zumbis. E também um pouco dos vampiros também estão ficando bacana também, né? E falando de Limited, né, nesse preceito. E com umas raras que eu acho que vão impactar diversos formatos aí no futuro próximo. Eu também não consegui estudar a fundo o spoiler por estar envolvido com a organização do WMCQ. Que foi esse fim de semana também, mas eu dei uma olhada ontem. Eu acho que vai ser muito bom esse Limited, tem muita coisa boa pro Limited, e como ele veio dar, essa edição tentou dar uma corrigida no que estava sendo no T2, da dominância do verde e do branco, eu acho que ela tem uma leve tendência das outras cores serem um pouco melhor nesse Limited, o preto e o vermelho especificamente. Mas assim, não é uma dominância, é uma leve melhorada que eles deram nessas cores em relação ao verde e o branco. É, no geral, eu acho que essa edição ela parece bem poderosa. Ela tem cartas que com certeza vão ser boas tanto no Modern quanto no Standard. Bem mais no Standard, óbvio. O Limited dela, eu ainda não sei como avaliar exatamente. Eu tenho medo de algumas cartas como Nuzi Conscriptor, o bicho que é parecido com o Wildmonger. Eu nunca joguei essa edição, a edição do Wildmonger, mas eu imagino que ele fosse uma carta que extremamente dominante naquela edição, no Limited. Odisseia. Eles reprintarem uma carta parecida com o Wildmonger hoje, pra mim também num set onde tem Madness, é uma coisa que é meio surpreso por isso. Ah, e pior, né? Na época o Widmonger era comum, né? Pelo menos agora ela é incomum, mas antes ela era comum e as cores do Madness eram verde e azul. Antes o Widmonger não tinha Reach. É, mas ele mudava de cor pra não tomar terror. Só que não tem terror, então tá tudo bem. Então, justamente, esse ganhou Reach, porque essa edição tem tipo, um monte de espíritos que voam, então talvez o Reach seja importante, né? E em relação a Standard, o que vocês acham que muda com a chegada dessa edição? Eu acho que vai dar uma equilibrada nessa dominância do verde e branco. Obviamente o deck do GW Token vai continuar sendo muito bom, e o Bunch também. mas ele pode colocar especialmente o preto e o vermelho de volta no formato. Você pega um formato que não tinha muita carta e injeta uma quantidade enorme de cartas boas, é meio imprevisível o que vai acontecer. Eu quero muito assistir o próximo Pro Tour desde o primeiro dia. É exatamente isso que eu queria falar. Tipo, esse eu estou especialmente curioso por esse Pro Tour. Que vai dar um acervo enorme, como o Fadinha falou, um acervo de recursos enorme para os pro players montarem seus decks, e eu acho que vai ser bem bacana, cara. A gente tem a nova Liliana, um Planeswalker novo de apenas 3 manas, que foi muito discutido na internet, que ela não era, o power level dela não é muito alto, mas sim, por outro lado, ela tem um arquétipo. Temos também aquele dragão que já foi comentado. E uma porção de outras cartas, aquela árvore mítica também que troca a vida com a resistência, uma interação de espíritos enorme que entrou, de zumbis também, o próprio Eldritch Evolution, que faz o sacrifício com a criatura, busca uma com custo 2 a mais ou menos, né? Então, assim, tem bastante, um acervo, assim, eu falei só por cima, mas tem um acervo enorme de recursos aí, né? Então, cara, vai ser bem interessante acompanhar essa evolução aí. Tem a interação da Bruna com a Gisela, que pode ou não entrar no GW, ou pode gerar um novo arquétipo dela mesmo. Ah, a Gisela por si só joga, né? Puxa, 4 mana, 4-3, Fly, First Strike, Lifelink. Podia ter texto depois, de história, de lore depois, que já seria bom. Mas tem um plus a mais que talvez vá acontecer, né, em alguns decks. Eu Isso acho que no esse plus não meu. vai acontecer nunca. Isso no meu ponto de vista, talvez sim, uma chance meio pequena, mas a Gisela por si só é muito forte. Ela sozinha, ela vê jogo tranquilamente no T2. Tem muitas coisas em potencial que eu prefiro esperar o Pro Tour para saber se vai virar ou não realidade. Vocês colocam muita fé no Pro Tour. Ah, mas eu coloco Só mesmo. que os profissionais são seres humanos normais como todos os outros. Ah, mas Eles é não lá que são são as. máquinas que quebram formato 100% das vezes, não. É assim, eu boto fé no Pro Tour pelo fato que são as melhores mentes do Magic mostrando para que veio, né? Então, mas queira ou não, quase todo Pro Tour, não é 100% das vezes, mas quase todo a gente tem uma surpresa, a gente vê uma interação nova, a gente vê um deck novo. Ainda mais uma edição nova, assim, saindo do forno. E essa galera gosta de montar deck diferente, gosta de tentar pegar a galera fora da curva. E com essa edição que a gente já tá vendo, que tem um power level bem elevado, eu espero. Cara, eu espero bastante surpresa nesse Pro Tour. E eu não gosto de ficar especulando. Cara, assim, eu falei da Gisela em específico, porque é incrível como essa carta já é forte por si só. Se ela não jogar, cara, eu não sei mais jogar Magic. Mas eu não gosto de especular sobre o resto das cartas que tem. Ah, igual o Fadinha falou, Pacto com Harmless Offering. Esse tipo de coisa, eu não gosto muito de especular também, porque eu sempre erro na especulação. Eu falo que o negócio vai jogar e não joga, negócio que parecia que era ruim, era Harabu, que vira bom. Então, assim, só das coisas muito óbvias que eu vou falar agora, assim, porque sempre eu erro nessas especulações. Eu confio mais no Pro Tour porque são pessoas que jogam muito melhor Magic do que eu, indiscutivelmente, muito anos-luz na minha frente. São muitas pessoas desse tipo, colocando muito esforço ao mesmo tempo. Então, você super time se forma 2 semanas antes, então, tipo, eles provavelmente vão pensar coisas que as outras pessoas comuns não estão pensando a respeito. E mais óbvio que outros decks podem ser um deck só de oportunidade para aquele Pro Tour depois sumir, igual aos decks de Eldrazi do Modern. E outros decks podem surgir depois com o tempo, mas a princípio eu gosto de esperar o Pro Tour antes de ter mais opiniões sobre o formato. Lembrando que os decks de Eldrazi no Modern sumiram também porque eles levaram a martelada. Não, mas mesmo antes do ban, o de o os decks do Pro Tour de Eldrazi não foram os mesmos decks que de Eldrazi que chegaram no final, no dia do ban. Eu vejo que a casca do deck é a mesma, né? É, girava em torno de você explodir a mão, né, com custo reduzido das criaturas, né? E não, aquele ban já foi discutido e tava certo. Não, aquele ban tava certo, mas os decks eles foram antes mesmo do ban, eles já estavam indo para trás para ganhar do Mirror. É, porque eles estavam ganhando Mirror. Então isso já é totalmente não saudável pro formato. Fala, Fadinha. Eu antigamente também pensava assim, também sempre gostava de esperar o Pro Tour para poder entender melhor do Standard, até que eu comecei a jogar o Pro Tour e percebi que não tinha mais como fazer isso. Temos um pro player aqui. Aí eu meio que me acostumei. Insira meme do Fadinha jogando aí eu meio que me acostumei a esquecer que dá pra fazer isso, entende? Então agora eu posso mudar o meu discurso, eu posso confiar no que o Fadinha falar, já que ele é o nosso pro player residente. Jogou muito pro Tour, jogou o Mundial no ano passado, né? Bem, mantendo no assunto de Standard, vocês falando aí da preparação do Pro Tour, o Fadinha tinha mencionado um tweet do LSV falando sobre Spell Queller, que dá um pouco de spoiler do que pode acontecer no Pro Tour. O Spell Queller é certamente uma das melhores cartas dessa edição. É surreal quando olho, cada vez que eu leio essa carta parece um pouco melhor pra mim. E eu acho que muito da surpresa veio que a primeira reação das pessoas a ver Spell Queller era pensar em Spell Queller com Collected Company. Né? Sim, total. Eu também acho que Collected Company é a melhor casa para ele, porque enquanto a gente tiver os decks com Collected Company no formato, não tem muito como fazer um deck tipo fadas, tipo W, Spirits, Flash, ou então, sei lá, UX Spells, Spirit. Porque esse tipo de deck tende a jogar no turno do oponente, e os decks de Collected Company todos têm uma enorme gama de lobisomens, que se você passar o turno, eles te comem vivo. Então, você dificilmente vai conseguir jogar com esse tipo de deck enquanto esses outros decks ainda existirem. Mas, no Collected Company em si, a carta Spell Queller parece sensacional. E para depois da rotação, talvez, quando a Collected Company rodar os lobisomens vão continuar, mas não necessariamente vão ser jogados, porque depois que a Collected Company rodar, aquele deck não necessariamente vai. Aquele deck não vai continuar do jeito que existe. Não vai existir do jeito que existe hoje. Então aí talvez dê pra jogar com esses decks estilo Flash. A carta por si só, né, mano? 3 mana, 2, 3, Fly Flash. Já é bom. Só por ter isso. Agora o resto. A outra habilidade de exilar, o spell de custo 4 ou menos. Meu Deus. É muito forte mesmo, o potencial dessa carta é muito alto. E no Modern, o que vocês veem de impacto da edição? A princípio, a Thalia pode ser... Ela pode te dar o tempo que você precisa para fechar o jogo. Falou GW Bears Lover. Eu tenho meu pet deck, cara, e ele não tem ilhas. Nossa, olhando pra essa edição, a última coisa que eu pensei é a Thalia. O que eu penso sobre a Thalia é que ela custa 3, né? E tem uma outra Thalia que custa 2 e eu não sei qual que é a proposta de valor. Sempre vai morrer. Vai curvar uma na outra? É possível você curvar uma na outra porque você faz ela vai tomar um raio de custo 2 e daí você faz a de 3 mana. Não, a questão é que o custo maior, eu não sei, me parece fazer a carta ser pouco desejável, porque ela é. Quando eu penso em Modern, olhando para essa edição, eu penso no Eldritch Evolution e também naquele bicho que parece que é um que tem como se fosse Delve e compra três cartas dentro do jogo. Custa 8, 6 e 2 vermelhas, o nome é Beldland Reveler. Custa 6 e 2 vermelhas, 3/4, ele custa 1 a menos para jogar para cada instant sorcery que tem no seu cemitério. Ele tem prowess e quando ele entra em jogo você descarta sua mão e compra 3 cartas. Essa carta parece sensacional num deck estilo R. Delver. Sim, é, talvez uma ou duas off, né? É, ele pode ressuscitar o R. Delver, que tá bem sumido depois que baniram o Sérgio Cruz. Eu acho que essa carta foi impressa exatamente por causa disso, para poder... Porque eles perceberam o que precisava para poder fazer o R. Delver jogar, que era o Treasure Cruise, só que era bom demais, aí eles baniram. Aí agora eles printaram uma carta, imprimiram uma carta, que entra perfeitamente no Delver, entra só no Delver, e é boa só ali, para fazer só aquele deck ficar melhor. É, ela pode muito ressuscitar o deck de Delver. Que, ele ocorre no Modern, mas ele tá ocorrendo na versão mais Grixis, né? Ah, e outra coisa. Ele é um horror. Então ele sinergiza com o Thing the Nice. Então dá pra montar um R spell no standard. Ainda bem que eu já tenho meus 4 Thing the Nice no mall de 20, 15 centavos cada um. Apresentando não só os pro players, como os jogadores da mesa da cozinha. É. O fato dele ser double head não faz diferença, porque vai ser uma carta mesmo mais pro late game, né? Você vai ter que ter feito várias instantes e sorceries. Então, acho que isso não vai interferir. É, ele tem potencial. Ele tem potencial. Esse double head é só pra você garantir que ele vai custar 2. Porque com uma mana só e fazer isso aí seria uma carta pra você tentar fazer um abuso dela. Mais alguma coisa de Modern? Será que o Erraku joga no Tron? Cara, eu não gosto de especular. De novo, eu não gosto de especular. Mas ele é um bom alvo pra... Pelo menos para as pessoas tentarem, né? Não sei se vai colar, mas para mim, eu não gosto de Tron, eu acho esse deck meio idiota. Mas se eu estivesse jogando de Tron, eu tentaria pelo menos testar o Erraku no lugar do Mindslaver. Mas o Mindslaver já não tá indo muito no Tron. Na real, o Tron tá com uma lista muito fechadinha, assim, sabe? Muito rodadinha. É, já, porque tem que ter os artefatos certinho, né? As esferas cromáticas, as estrelas cromáticas. O Expedition Map, Ancient Steering, alguns sweepers, né, tipo Pyroclasma ou os Black Return. E eu acho assim, o Enraku, se ele fosse entrar, ele entraria no lugar de um Lamog. Porque o Lamog entrou bem legal no Tron. O Lamog, ele pegou um ou dois slots no Tron. E entra bem legal. Ele é uma criatura que custa 10, que vai entrar e você vai castar, você vai exilar duas permanentes problemáticas do cara. E como você acelera muito rápido sua mana, aquilo vai ser bem bacana. Mas eu não tiraria o Lamog pra botar esse Haku nunca na vida. Não, justamente, é isso que eu gostaria de falar. Porque assim, se ele fosse entrar, eu acho que ele entraria no lugar de um Lamog. Se caso o seu deck fosse 2, colocaria um Lamog, um Haku ou um Haku no side, algo assim. Mas eu acredito... Ele é bom, o efeito dele é bom. Só que eu acredito que ele esteja a um degrau abaixo do efeito do Lamog, né? Ao você castá-lo, você vai exilar duas permanentes. Eu acho que sim, ele está a um degrau abaixo, porque ele depende também de você ter já colocado umas coisas no cemitério. Geralmente o Tron coloca artefatos no cemitério, né? É, então eu estava contando assim, que ele, para custar menos, o Tron deveria colocar mais coisas no cemitério. Só que o Tron ele tem uma certa deficiência em colocar tipos diferentes do que artefato no cemitério. Ele coloca artefato... Ele tem Ancient Tears e Pyroclasma para ter Sorcery. Ele não consegue colocar Land no cemitério muito fácil, assim, de Game 1. Só ele com tem Fat Land. É, quem coloca as Lands do Tron no cemitério é o oponente. É o oponente. Depois do Poseidon que vai trazer os Molten Rain e Fulminator Poseidon. Então, assim, o Tron tem uma dificuldade de colocar diferentes tipos no nosso cemitério. Ele coloca realmente Artefato e Sorcery. São dois tipos apenas. Então, muitas vezes, em Haku vai estar custando 11. Então, ele fica custando um pouquinho a mais que o próprio Lamog. Então, ao meu ponto de vista, ele não entraria no Tron, talvez no site, talvez algumas pessoas vão testar um. Ou eu esteja falando um monte de merda e ele vai entrar 4 cópias e a minha especulação está toda errada. Mas eu creio que não. Minha expectativa é que não vai entrar. É, não. Eu acho que as pessoas vão tentar. Se vai colar ou não vai colar, daí já é além das minhas capacidades de especulação. No fim das contas, o Wilson conseguiu dizer que a carta é boa, porém não vai jogar. E aí eu fico pensando, como que ela é boa? Na verdade, eu prefiro umas cartas com Emerge no Tron do que próprio Haku. Porque o fato da interação, você sacrificar o Vermicoil para custar 6 a menos o seu custo de Emerge, sabe? Tipo, tem esse tipo de interação. E tem interação também, você que dá um hard cash na sua criatura com Emerge no Tron, você pode fazer, porque você junta muita mana, ou você pode sacrificar o teu Vermicoil para fazer 2 tokens ainda e entrar uma criatura com Emerge. Pode ser uma opção. Pode ser, se tiver uma criatura com Emerge que realmente vale a pena ser usada no Tron, que seja melhor do que as que você já tem. Sim, eu acho que tem uma em comum, tô vendo aqui, ó, ele chama Mockery of Nature. Ele pode muito bem ir no side, porque ele tem um Emerge, que é 7 em uma verde, e quando ele... O Eleondrazi que vai fazer voltar o Kozilek Return, e quando ele entra, você pode ser um artefato ou um encantamento. Então pode ser uma carta de side do Tron, sei lá, que tá nas cores do próprio Tron. Não sei, seria uma coisa assim... Eu só achei assim, a hora que eu pensei na interação com o Vermicoil, que vai no Tron, essas cartas com o Emerge, ele consegue ter um valor ao sacrificar o bicho, né? Mas só vendo. Eu sou mais meio cético pra colocar cartas que necessitam que você sacrifique um bicho com sei lá, 10 bichos no deck, menos que isso, eles têm 18. Eu também tenho essa opinião do Fadinho aí. Não sei se... Porque se você faz um Vermicoil e o cara não dá um PF, você já tá tão na frente que você não precisa dar esse... Foi só uma suposição, só, na verdade. Do que entrar o Enhaku, entendeu? Só uma suposição, mas pode ser, pode não ser. Mas as coisas precisam ser testadas antes de falar se é bom ou se não é bom, né? É o velho Winborn, né? Por que você quer sacrificar o Vermicoil? Você quer sacrificar o Vermicoil pra destruir... Só se for pra destruir a ponte traiçoeira do cara, mas, né? Existe vários tipos de... Uhum. Condicional. Assim, eu só olhei essa habilidade e talvez tenha visto, assim, poxa, algo assim pode acontecer, entendeu? Aproveitar duas vezes a habilidade, né? Eu gosto bastante do... Achei bastante bacana o Decimator of the Provinces. O javalizão lá. O javali, né? A gente falou dele semana passada também, mas ele precisa achar uma casa. Precisa achar uma casa. Eu gosto bastante dele, tem potencial. Eu acho que a carta tem potencial e pode ver jogo aí. O mais legal dele é que com o Cryptolite Height você consegue gerar mana pra caralho pra fazer ele com um bicho só. Mas isso eu acho que no T2, não no Modern. No Modern seria algo tipo o Elf. Acho que não precisa, porque já tem o Crater Roof. E o Crater Roof já não é muito bom mesmo. Então, mas isso daí, por que isso daí seria muito melhor? E no Legacy? O que, que vocês estão vendo? Olha, do Legacy, a única possibilidade é o Eternal Scourge com o Food Chain, mas eu não acho que vale a pena. Fora isso, acho que não tem nada muito relevante pro Legacy. E o Enhaku e a Thalia que vocês mencionaram no modo? Não tem chance no Legacy? Eu acho que não, porque o Legacy tem muito menos criaturas do que a Thalia, pra Thalia ser realmente boa. Talvez o fato dos terrenos entrarem em jogo, não básico, terreno entrar em jogo virado, pode ser, mas eu também acho muito lento. Se eu fazer 3 manas, uma criatura. E só pra quem não tá inteirado, pelo que o Jaga falou antes, do Eternal Scourge e do Food Chain, o Eternal Scourge é a criatura 3 manas, 3/3. Que você pode caçar do exílio e quando ele for alvo de uma mágica habilidade que o oponente controla, você tem que exilá-lo. E o Food Chain, o que acontece? Você exila ele, você vai gerar X manas, onde X é o custo da criatura mais 1. Ou seja, você pode gerar mana infinita para castar criaturas. Né? O Food Chain você pode fazer para castar criaturas. Então, assim... No que vai gastar essa mana, não sei, né? Você pode castar um Endless One. O Endless One infinito, barra infinito, dá um fling. Dá um fling, né? Ou dá um haste. Ou dá um haste, o cara com bicho, um token, barra 1, bloca. Mas assim, ele tem a possibilidade, né? A gente fala assim, ó, o combo tá aí, gera mana infinita pra você caçar uma criatura. O resto, cara, agora... O resto é com a imaginação de cada um. Eu não consegui ver isso ser bastante útil ou bom o suficiente pra você jogar com isso e não com outro deck qualquer. E Eldritch Evolution? Não joga no Modern? Desculpa, no Legacy? No Legacy, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente e as criaturas comecem a ficar realmente muito boas pelo Legacy. Eu acho que o Legacy é um formato mais de spells do que de criaturas. É, eu acho difícil. No Modern ela até tem potencial, mas no Legacy eu acho um pouquinho difícil ela achar uma casa. Então é isso, galera. Fechando aí com as opiniões sobre o Legacy, esse foi o nosso episódio número 10. Quem diria, chegamos a 2 dígitos de histórico aí no podcast. E, Jaqueline, se as pessoas quiserem continuar acompanhando o conteúdo do Manafix e também completar sua coleção de Magic, o que elas podem fazer? Para onde que elas podem ir? Entrar no manafix.net. Lá tem artigos, tem o nosso podcast toda semana. E tem os arquivos dos episódios anteriores. Tem uma loja online com um acervo bastante grande. A gente já está com 150 mil cartas. E tem vídeos. A gente está preparando, além do replay do WMCG que a gente transmitiu, que está no nosso canal do Twitch, twitch.tv/manafixlive. A gente está preparando uma playlist separada a cada rodada no nosso canal do YouTube. E você pode achar a gente também no Twitter, @manafix. No Instagram, também, @manafix. E no Facebook, manafix.net. E você, Jaqueline, como pessoa física, você está na internet? Eu estou na internet, tenho minhas opiniões. No Twitter, @_Jaqueline. E no Facebook. Ao contrário do Wilson, vocês podem me adicionar no Facebook, que eu respondo vocês. Muito bem, Jaqueline. O Wilson ele tem um trauma com esse negócio de pedir para as pessoas online adicionarem ele. Né? E o Fadinha, como que eles podem achar no Twitter ou a sua página de atleta? As pessoas podem curtir minha página, se chama Leonardo de Castro Fadinha, no Facebook. E raramente eu devo postar algo lá. E o Wilson, como a gente pode te achar? Se é que ele quer ser achado, né? Eu estou nas trevas, no limbo, eu só existo de vez em quando, apareço aqui no podcast para dar umas opiniões sarcásticas aqui e ir embora. Eu não existo em lugar nenhum. O Wilson mora no século XX. Eu moro no século XX, se quiser me mande uma carta, caixa postal. eu sou uma das faces por trás do Manafix, então a partir do momento que você mandar um e-mail para nós no contato@manafix.net, provavelmente pode ser que seja eu que vou te responder. No Facebook também, nas páginas do Facebook, pode ser eu, pode ser o Jaca, ou pode ser o João também. E vocês também podem me encontrar no Twitter, @o_Tomás. Se você também estiver em Nova Friburgo, você pode visitar a loja Manafix. Sim, a loja Manafix fica na rua 7 de setembro, número 31, sobre a loja. Eu fiquei sabendo que essa semana chegaram os board games na loja. Então, além de Magic, você pode comprar board games lá na nossa loja. Sim, toda a linha da Grow já é disponível no Manafix. E só uma coisa, para quem está um pouco confuso, nossa loja física fica em Nova Friburgo, nosso estoque fica em Curitiba. Estoque de cartas avulsas. É que Friburgo e Curitiba eles geram um wormhole no frio. Quando chega a certa temperatura, uma cidade se conecta com a outra e aí a gente aproveita e manda as cartas. O Fadinha tem experiência com essa distorção termal de Curitiba. Sim, é verdade. É um meld com o Friburgo. Faz meld com o Friburgo. Beleza, galera. Hora de exilar os participantes do podcast e colocar de volta no campo de batalha na próxima semana. Um abraço. Até mais. Muito obrigado. Até mais. Falou, galera. Valeu. Valeu, galera. Até mais.